utilizados por traficantes de drogas. Os moradores somente saíram desses locais com autorização dos criminosos, que instalaram portões de ferro em locais estratégicos para controlar a circulação de pessoas. 23 policiais militares tiveram a prisão preventiva decretada. Só à tarde, a Secretaria de Segurança Pública vai fazer um balanço da Operação Fortaleza, que combate o tráfico, exploração de menores e corrupção policial aqui no centro do Rio de Janeiro. 9:05. Entrevista. Bom, você que acompanha aqui o Redação Nacional, ao longo dessa semana nós trouxemos aí uma discussão que já vinha ganhando espaço nas mídias sociais, uma manifestação espontânea de moradores de Niterói em relação à violência numa área muito frequentada por jovens, uma área conhecida por manifestações culturais em Niterói, que é o bairro de São Domingos, especialmente a Praça da Cantareira. Ouvimos aqui ontem a Polícia Militar, que disse que estava muito limitada a dar informações por conta das investigações que estão sendo realizadas. Uma grande operação vai acontecer no local. E agora eu converso sobre esse assunto com Arthur Maia, secretário de Cultura de Niterói. Bom dia, secretário. Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Bom, parabéns, Neide, pelo dia de hoje. Obrigada, das mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Você é a primeira que eu estou, a segunda que eu estou cumprimentando hoje. Oh, que privilégio aqui para mim. Muito obrigada, secretária. O senhor é uma pessoa do ramo, né? Um artista, hoje está secretário de Cultura de Niterói, é uma pessoa da cidade, sabe da importância que esse espaço, eu sou moradora de Niterói também, que a gente chama carinhosamente de Praça da Cantareira, embora a Cantareira mesmo já nem exista mais, que era a antiga estação de recuperação das embarcações ali na Praça de São Domingos, e a degradação daquele espaço. Quais são os projetos, as ações previstas ou já em elaboração da sua secretaria para tornar aquele espaço dinâmico, afastar essa violência, acabar com essa violência nesse espaço que é tão bacana da cidade? Neide, o que a gente vê é o seguinte: a Cantareira, aquela região da Cantareira, ela tem uma omissão a algumas gestões, não só a nível de programação, mas a nível de conduta, de conservação, de patrimônio, de fachadas, dessas coisas. Ali, para mim, na minha cabeça, na nossa cabeça da secretaria, da fundação, é como se fosse o Pelourinho, a Lapa, o centro cultural da cidade. Santa Teresa, né? Histórico, Santa Teresa, exatamente. Só que o que aconteceu ali na Praça da Cantareira, ao meu ver, é uma coisa que vem se degradando há décadas. Eu vejo lá coisas que já estão fora de gabarito, fora de patamar. A praça foi fechada, né, secretária? A praça foi fechada, está sem iluminação. A nossa estação da Cantareira virou uma discoteca. Coisas desse tipo, entendeu? Então a gente está chegou há 2 meses, nem se for contar, não tem nem 60 dias de governo, com todas as folgas que a gente teve, carnaval, essas coisas todas. É um processo um pouco mais profundo do que simplesmente... É uma ação coletiva que tem que ser feita, e é isso que está sendo orquestrado. Porque ali é uma questão da ação social... Segurança pública, né? Iluminação. Da ordem pública, da iluminação, da inserção da cultura, da parte da fazenda, da relação... fazendária, dos comerciantes, da relação latifundiária até de alguns, entendeu? Uhum. A gente está fazendo uma ação coletiva, está preparando uma ação coletiva para voltar a interceder na Cantareira de uma maneira eficiente. Mas é uma coisa assim que não pode ser feita por uma secretaria só. E a prova disso é o que tem acontecido esses últimos dias lá, essas últimas semanas, né? A gente já viu que já teve dois tiroteios, o próprio uso da praça, a falta de iluminação, eu já vi coisas terríveis ali, infelizmente. E a gente está preparando essa ação, porque não é uma ação muito simples, é uma ação que envolve décadas de omissão. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, até porque foi a própria Secretaria, na época a Secretaria de Cultura, que teria autorizado o fechamento da praça, garantindo um espaço público ao comércio. Então, o que era público ficou privado, descaracterizou completamente aquele espaço. Quando você cede, você acaba com o patrimônio da cidade, um patrimônio que era aquela, pelo menos a fachada da Cantareira, que lembrava o nosso passado. São Domingos é um bairro lindíssimo, histórico, de casarios, que foi... Praticamente um bairro tombado, né? É, um bairro, e hoje é um bairro completamente abandonado e tão contraditório que no bairro de São Domingos, essa entre São Domingos e a Boa Viagem, fica a Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal Fluminense. Né? Pois é, que poderia estar junto aí nesse tipo de ação. Agora, secretário, esse é um assunto que tem rendido muita demanda aqui no Facebook do Redação Nacional. Nós recebemos alguns questionamentos que eu queria passar para o senhor. O que aconteceu com o Museu do Cinema? Bom, como você sabe, a gente recebeu uma gestão de uma outra situação completamente oposta ao que a gente queria no todo. Você está entendendo? Então, tem coisas que estão exatamente no processo. Uhum. O Marcos Gomes, que é o gestor, que é o nosso gestor do Caminho Niemeyer, está em reuniões, em trabalhos diretos, envolvendo a UF, envolvendo a sociedade, e ainda vamos ter outros desdobramentos disso, porque, na verdade, as coisas vieram para a gente amarradas. Por exemplo, até 2 meses atrás, a Cantareira não tinha o gestor de Niterói. Ela tinha a gestão toda relacionada com os administradores do Niemeyer. Entendeu? Esse trabalho de passar a Cantareira, a administração do Caminho Niemeyer para Niterói, foi uma coisa importantíssima. Eu não sei se você sabe, a cidade há 4 anos não captava um centavo do governo federal e do governo estadual, para nenhum programa, a não ser que fosse saúde e educação e segurança. Eu não sei se você sabe disso. Há 4 anos, a gente não poderia fazer um projeto e ter o dinheiro federal ou estadual, ou mesmo um patrocínio privado através da Lei Rouanet. Porque a cidade estava com o nome sujo, nome no calque. O calque é como se fosse o SPC dos municípios. Uhum. Entendeu? Então, são movimentos que a gente tem que fazer sincronizado para poder ter condição de resolver essas situações. Porque não é só com o dinheiro interno, que na verdade também ficou pouco, o prefeito pegou um déficit muito grande em todas as áreas. Então, nesses 2 meses, eu acho que tem uma coisa assim, você tem que reduzir o carro para ele poder pegar força, senão ele estoura o motor. A gente estava como se fosse assim, com o carro quase com o motor estourado, sem óleo. Então não podia, a máquina não anda bem assim. Você tem que regular a máquina para ela render mais. Eu vejo no todo do processo. Bom, infelizmente perdemos aí o contato com o secretário estadual o secretário de Cultura do município de Niterói, Arthur Maia. Ele vinha falando aí sobre a situação não só da Praça Cantareira, mas outros projetos culturais da cidade também, a suspensão das obras aí do Museu do Cinema, que era um pacto aí com o pessoal do Caminho, Niemeyer. A grande preocupação nesse momento é zerar as contas, pelo que nós entendemos. Secretário Arthur Maia, tá, só para finalizar aqui, eu estava fazendo aqui um resumo sobre as principais propostas. Eu estava dizendo que, em resumo, estamos arrumando a casa, limpando o nome do município para dar partida a projetos importantes. O senhor mesmo é da cidade, o senhor é músico, é uma cidade extremamente cultural e, naturalmente, que é uma parte da maior importância para a cidade de Niterói, a Secretaria de Cultura. Não, e assim, eu estou vendo, a gente está participando de reuniões, várias reuniões, só para você ter uma ideia. Amanhã, sábado, nós temos a quarta reunião de grupo, que essa reunião deve durar das 9 às 16 horas. Uhum. A equipe do governo vai se reunir pela quarta vez nesses 2 meses para resolver esses assuntos, entendeu? Só para você ter uma ideia, Nilson, eu tive que fechar um museu que ficou inaugurado 4 dias, que foi inaugurado pela outra gestão. Um museu sensacional, foi aberto. Chego eu dentro do museu, Nise, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Para poder regular os papéis do museu, não existiam papéis, não existia alvará, não existia... O Museu Janete Costa? É, o Museu Janete Costa, não existia um extintor de incêndio. Aí eu vou tentar buscar uma condição de ter uma sustentabilidade para esse museu. Vou eu procurar as informações. Não tinha nem documento. Uhum. Como é que eu poderia agir, tramar qualquer ação sem ter o documento? É. Aí o que eu tenho que fazer? Fechar o museu, tratar de todas toda a documentação referente ao museu, para poder fazer alguma coisa com ele. Primeiro, institucionalizar o museu, criar cargos, criar plano de cargos, criar organogramas, gestores, uma coisa que é complexa, que a gente até entender, demora, passa um mês, os documentos não estão prontos para chegar, entendeu? Isso é um processo que essa gestão do Rodrigo Neves está agilizando, modernizando. Porque a gente pegou tudo muito sucateado. Até essa questão da informação é uma coisa que está demorando mais do que deveria por causa dessa desorganização que a gente pegou. Entendeu? Então eu entendo, e a mim também incomoda muito, porque para mim a Cantareira é a nossa Lapa, a nossa Santa Teresa, o nosso Pelourinho. Exatamente. Mas para fazer direito, não adianta só pintar a fachada. Pintar meu filho. É uma coisa que envolve... um todo, porque, como eu te falei, a gente está com problema de fazenda à ação social. Desde a fazenda à ação social, ao patrimônio, à restauração, tudo isso está incorrendo ali na Cantareira e em alguns outros lugares. Mas eu acho que, nesse momento, a gente está exatamente colocando os problemas na mesa e chamando as pessoas especialistas nisso para poder resolver isso. Nesse momento, aqui, por exemplo, eu estou chegando no meu trabalho já com a série de determinações para Ministério da Cultura, Ministério do Patrimônio, que a gente está, a parte do patrimônio que a gente está trazendo para cá, regulando coisas que, na verdade, estavam degradadas, inclusive em termos de trato, entendeu? O dinheiro que a gente tinha que receber, a cidade, por exemplo, tinha o dinheiro no BID, deixado lá por mais de 2 anos, que esse dinheiro estava voltando para o banco, à disposição, né, da cidade, e não sabia disso. Existem coisas que estão acontecendo aqui que são surreais, e que o prefeito está sabendo lidar com isso com muita maestria, mas demanda tempo para as coisas se organizarem, assim que eu estou te falando. A gestão cultural não é só fazer eventos, é preparar a cidade para que ela seja o todo, como os museus, os teatros, os eventos, a cultura participando da educação, como um todo. Só para você ter uma ideia, como ação mesmo, eu já volto para Cantareira, nós pegamos o projeto Aprendiz, que é um projeto que já existe há alguns anos, 12 anos, 15 anos, mas que estava com movimento fraco, com coro fraco, com 300 alunos, 300 e poucos alunos em poucas escolas, sendo mal utilizado. Na primeira semana, segunda semana de governo, nós já conseguimos passar o projeto Aprendiz para uma área também popular, porque o projeto Aprendiz ele era um projeto dedicado à área erudita. O Aprendiz, ele, o projeto Aprendiz tinha uma orquestra no segundo estágio que preparava esses alunos, mas uma orquestra. Nós conseguimos renegociar o projeto Aprendiz, que já está começando esse ano, com 1.600 vagas. A última gestão terminou com 200 vagas. A gente está começando esse ano capacitando 1.400 vagas para alunos da rede municipal para estudar música, não só música erudita, mas música popular. É muito bacana, eu cheguei a conhecer esse projeto, se não me engano, é um que funciona aí bem ao lado da Secretaria de Cultura, né? Na verdade, a sede do Aprendiz, atrás, está na Secretaria, nesse momento que a gente pegou, mas já está ficando pronta a sede nova do Aprendiz. Entendeu? É muito bacana. Nesse tempo todo aqui que a gente deu andadas muito importantes, mas demanda tempo. Por exemplo, a coisa mesmo do casario, da Cantareira. Você olha lá, você vê coisas maravilhosas, muito mal cuidadas. Não adianta a gente fazer uma reforma na praça, por exemplo, e as pessoas, os comerciantes, não participarem. Não, tem muitas invasões também lá no entorno. Tem invasões importantes, históricas no entorno também. Imóveis caindo, por exemplo. Gente que quer que o imóvel caia. Existe gente, proprietários, que querem até que o imóvel caia. Porque tombado, né? É mais favorável. Mas na verdade é tombado, mas a manutenção do imóvel é por conta do proprietário. Entendeu? Isso é a regra da coisa. E a gente tenta influenciar, mas a nossa ação coletiva vai começar por uma conversa. Primeiro, esse pré-estudo que já foi feito, por exemplo, só para você ter uma ideia, nesse período foi feito um estudo para a pré-produção de todo o casario da Cantareira. Entendeu? 62 casarios estudados, já feitos até um pré-orçamento para isso. Mas a captação disso com a cidade com o nome sujo é impossível. Agora, secretário Arthur Maia, já deu para. O que é bem interessante é que o senhor é uma pessoa do ramo, vai tratar com todo esse olhar aí que a gente pôde conhecer um pouco mais detalhadamente, esse olhar de um artista da cidade pela preservação. Com certeza a Cantareira precisa muito mais do que uma simples ação policial, precisa não com só. Com certeza, precisa de uma imaginação, é uma ação coletiva, com a participação, inclusive, do próprio Estado, porque há prédios que são do governo estadual também tombados e que estão abandonados ali na região. A sua entrevista renova as nossas expectativas positivas em relação a esse espaço que é de todos os moradores e também turistas, visitantes dessa cidade tão querida e tão próspera que é o município de Niterói. Secretário Arthur Maia, muitíssimo obrigado pela gentileza da sua participação, pelos esclarecimentos aqui na Redação Nacional. Obrigado, eu. E eu te falo assim, a gente está preparando passos, mas passos sólidos. Eu acho que existe um tempo, acho que está na garantia, está num tempo de garantia, para a gente poder organizar uma coisa sólida. Mas esse tempo da prática desses exercícios faz a gente demorar um pouco, mas eu vou te procurar e se você pode ficar à vontade para nos procurar até esse mês de março, até início de abril. A gente já está ordenando não só a reocupação cultural, mas, por exemplo, a reorganização da luz, a reinstalação da iluminação, porque até sem iluminação a praça está, entendeu? Vou voltar a frequentar a Cantareira quando isso acontecer. Não, e vamos, eu, por exemplo, sou um cara que a minha parte de secretário está trabalhando nisso e a minha parte de músico está reclamando de mim mesmo, porque eu gostaria de estar atuando lá naquele espaço. É um espaço de resistência cultural que faz falta para a cidade. Muito obrigada, secretário Arthur Maia, secretário de Cultura de Niterói, pelos esclarecimentos aí, não só da Cantareira, do bairro São Domingos, as ações que estão sendo elaboradas aí para a recuperação da cultura de Niterói que é uma das principais referências desse município, que tem uma qualidade de vida que passa também pelo que é oferecido em termos culturais. Não é à toa que de Niterói saem muitos músicos, atores, atrizes. É uma cidade que respira e transpira cultura, o que é bom demais. Bom dia de trabalho para o senhor. Bom dia e feliz Dia das Mulheres. Parabéns a todas vocês aí. Um beijo no coração. Obrigada, Arthur Maia, 924. Reportagem